Eu tenho tanta coisa pra dizer, te explicar o meu viver. Do jeito que eu era e como sou, o que Jesus me transformou, mudou. Vivi na ilusão, agora o coração só tem paz. Não há nada melhor, só Jesus Cristo satisfaz. Jesus vem, Jesus vem. Tá chegando a hora, eu sei que vou vencer. Jesus vem, Jesus vem. Aproveite hoje. Quer salvar você. Eu fui um prisioneiro sem Jesus, não conseguia ver a luz. Pensava que era livre, mas sofri. Foi quando então me decidi. Enfim, agora posso ver que imenso amor Jesus tem por mim. Eu quero então ser um grande amigo dele. Jesus vem, Jesus vem. Tá chegando a hora, eu sei que vou vencer. Oh, Jesus vem, Jesus vem. Aproveite hoje, quer salvar-me.